Paulo, boa noite, Oceaner 6224 com a Alfa, autorização Aracaju. Oceaner 6224, boa noite, informação Alfa confere para Aracaju autorizado, via rota do plano de voo, nível de voo autorizado 190. Saída Conde, decolada piscina 0 com primeira curva à esquerda, transponde 0263, controle Salvador 1208. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Conde, decolada 10, curva à esquerda, 0263. 120.8, ponto e meia dúzia. Chiné 6224, cotejamento está correto, no 06, chame pronto. Tá, né, meu? Boa noite, Gono 723. Acione a identificação. Foi pro do Serra Vitor, 367, desça para 4 mil pés, o QNH 1012. Serra Vitor 367, 4 mil, 1012. Para o 1. Uno. Afirma, número 1. Uno 723, felicite então 36, desculpe por meios próprios, uma base crescida em Brasil. Autorizado direto, Serra Vitor 366, gol 1723. Obrigado, 366, 14070, solo 17, libera direito, chame solo em 1219, esse mal nome. Libera direito e solo 219, azul 4070, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4070, livrando na Fox. Azul 4040, autorizar ataque para Pat 3 e Alfa Kilo, controlar o PCR sinalizador. Pat 3 e Alfa Kilo, Azul 4070. American 230, taxi to 10. America 230, approved taxi to holding point, VMNA, proving the holding point, contact tower, 18095 1012 American 230. O Gol no ataque 2-3, está bom no Serra Vito 372. Autoriza-se até 2000. Foi o Serra Vito 366. O Serra Vito 366 deixa para 2500 pés. 366, 2500, o TAC 23. Quando sai 2-3, apenas confirmando por regulamentação, não posso autorizar o 372. Ok, então se vão propõe em base de crescimento da pista 10 do Golo 723. Plano instrumento cancelado aos 2-3, desça para altitude de tráfego 1-5-0-0 pés, base pela esquerda, Golo 723. Ok, descendo para altitude de tráfego, base pela esquerda 723. Volta bonito hoje para fazer a base. Até. Tower American 230, we'll be ready. American 230, clear line ascent takeoff, runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Clear for line up and takeoff, runway 10, American 230. Chama a Torre de Salvador em 198, decimal 95. 95, uma boa noite. Boa noite. Sou 723, numa base pela esquerda da terra. Gente, voo no 723, apresente autorizado, final 10, reporte final 10. Reportará agora, 723. Alô, Oxenet 6224. Oxenet 6224, pronto para o que vai questionamento? Afirmativo, completamente pronto. Só a gente gostaria que a senhora pudesse fazer uma ponte com os nossos amigos da Infraero para vir retirar o Tinger. Pronto, já vou fazer o contato aqui, reporte pronto para o táxi. Afirmativo, então quando retirar do Tinger vai iniciar o questionamento e reportar a táxi. Oxenet 6224. Salvador, approach frequency 10.8, good travel. Thank you, 120.8, American 230, good night. Good evening, American 230, radar contact, climb via, Momo departure to flight level 360. Momo departure to 360, American 230. Atinalgo, 1-7-3. Bono 723, tráfego avançado, autorizado pouso, Bono 0, vento 090 graus, 099. Sempre pode pensar no 0, Bono 723. Gente, reporte para o táxi. 723, Paulo 31, libere direito, taxi via Alfa, Juliette até o gate, posição mantente da Juliette, aguardando liberação para prosseguir o táxi. Gente, vai livrar a Foxtrot, Alfa antes da Juliette, o 723. Para o táxi, o Xené 6224. A bordo nós temos ONU 27, 127, alterna Salvador, nossa autonomia de 2 horas. Via Patiuna, Índia, quando dispara essa matoura, ONU 8595, altimetro 90, 2212, Patiuna, Índia, e quando lá, 295. O Xené 6224, obrigado, bom trabalho. Juliette, 723. 723, ingressa via Juliette até o gate 90. Para o 10, 723. Túnel, Xané 6224.0, está pronto. Xané 6224, autorizado a linha de colapso 90, vento 070 graus, 062. Está livre a linha e decolar, o Xané 6224. American 230, contact Recife Century, 125.45, if unable, 126.85. That's 452685, American 230, good night. Good night. Xené 6224, decolada 37, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 02, acaba o trabalho. Gol 1354, acione a identificação, voe pro do servidor 368, desça para 4000 pés, QNH 1012. 368-4000-354. Controle uma boa, o Xené 6224, decolado. Perfil da Conde, subindo ao 190 via. Boa noite, China 6224, contato radar, suba via, saída Conde para o nível 190. Sobe via Conde para o 190, China 6224. Station Recife, American 230, out of flight level 240 for flight level 360. American 230, contact Recife Century, 125.45, if unable, 126.85. We're switching, good night. Good night. Bono 354, autorizado o procedimento, as naves estão no zero, reporte na final. Reporte na final, 354. É 224, foi pro do Alfa Romeo, 363. 363 na proa, pro 6224 do Schneb, obrigado. Controle, chamador Bosch, 662. Volo 2, descendo na proa de Mário com Alfa. Bosch, 6212, acione identificação, foi pro do Servito 369. Isso para 4000 pés, que é legal no 0 no 2. 4.10, 0.2, na proa do 369, quantidade do 366? Afirmativo, Oceano M2, 102. 4.10, 0.2, 2, 2, 2, 2, 2. 6224, solicita a descida. China 6224, está a 2 minutos para ingresso na terminal Aracaju. Serviço radar terminado. Para descida, chama o controle em 120, decimal 3. 203, obrigado pelo trabalho de avisou, 354. 1354, chama a torre Salvador em 108, decimal 95. 895, network. Boa noite, bom, 354 na final, trabuchado travado. 354, autorizado pouso no 0, vento 070 graus, 079. Pouso, 354. No 2, desça para 2500 pés e autorizado procedimento R na área. E estão no zero, reporte na final. 2500, autorizado final R na área, está 10, CNR62, reporta na final. Torre, o 354, aí confirmou o vento? 070 graus, 069. Obrigado. 354, solo 53, libera direito, chame solo, posição mantém-me, escute, segue, se via Alfa, Juliette, até o gate 08. Alfa, até o 08, 354. Xander 6212, estabilizou, sinal da RNAV visual. Xander 6212, chama a torre, Salvador em 198, decimal 900. 8895, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite. Torre Salvador, Xander 6212, na final da 10. Bom, Xander 6212, autorizado pouso 10, vento 070 graus, 069. Livre pouso, Oceaner 6212. Oceana 6212, solo 59, libera direito, chame solo em 1212, solo 9. Brando direito, 219, Oceana 6212. Paulo Salvador, Oceana 6212, de bronze, 50. Paulo Salvador, na escuta do Oceana 6212. Salvador, na 6212, voltou, negativo contato com o solo. Gente, tá aqui então via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette até o 06, acho, né? 6212. Controle Salvador, Azul 2779, boa noite, 180 na proa de bomba. 7. Vai, quem quer que seja, 7, prossiga. Autorização de reboque da posição 7, parte 1, para a posição remota 14, parte 1. 367, reporte no ponto e dá descer. Ok, na pro do Serra Vista 367, chamaremos o ideal, seu filho, azul 2779.